Eu aqui, você aí, tão distantes, tão próximos. Sem que saiba, penso em você. Sem que saiba, o tempo todo. Eu aqui, dia, noite, imaginando sua voz, seus braços inquietos, seu hálito, seu sorriso. Aqui onde estou, penso em você discretamente. Abro um sorriso do nada, me transformo. Pensar em você é quase tê-la, é ter você apaixonada por mim. Mesmo que não saiba de nada, estou aqui, só para você.